Veja bem, irmãos, existem uma série de coisas. Nós estamos já com o site no ar. Na medida do possível, todos esses estudos, se tiver um esboço, um texto, eles ficarão à disposição dos irmãos no site. E vai ser trabalho nosso divulgar isso para centenas e milhares de irmãos. E esse estudo, amanhã já vai estar lá no site. Os CDs já estão ali. Então, a cada semana você tem à disposição os CDs da semana passada, para você estudar a palavra, porque é a palavra de Deus que nos ensina o que precisamos fazer para restaurar brechas. Eu estou colocando também no site, amanhã entra no site esse texto, que tem o título Verdades acerca do Natal. Este é um texto escrito por dois irmãos, pastor Francisco Nicolau e pastor Marcos Borges. Uma irmã aqui da igreja nos enviou essa semana. Eu li o texto e o texto é literalmente o que nós cremos, o que eu creio, o que eu tenho direção de Deus para ensinar aos irmãos. O texto é a palavra de Deus clara, explícita. O texto é a revelação de uma série de enganos, de mentiras, de verdades sobre o que significa o Natal. Mas eu quero que você preste atenção. Antes do texto desses irmãos, tem um texto meu. É mais importante você ler o meu texto do que o texto do irmão. Porque o meu texto vai te ajudar a ler o texto sobre as verdades do Natal com mais sabedoria. Não adianta eu falar assim, isso aqui é do diabo. Não adianta. Não adianta eu ser um crente chato que quer mostrar para todo mundo que... Porque as pessoas não verão o que o Espírito de Deus pode mostrar a você na leitura desse texto. Elas não verão e precisam ser respeitadas. Se elas estão se alegrando com alguma coisa do Natal que você verá que não foi ensinado pela Bíblia, não seja ladrão da alegria delas. Deixe cada um no passo que tem. Isso vale até para você. Isso é até o meu comportamento para com você. Você vai ler nesse texto o que significa Papai Noel. O que significa 25 de dezembro? E o que está por trás no mundo espiritual? Você não tem que ler isso, engolir isso e cegamente mudei. Acabei com tudo. Você está num processo de ler, estudar, aprender e com temor, reverência, humildade dizer, Senhor, eu quero estar cada dia mais coerente com o que o Senhor ensina. Então faça a tua obra na minha vida. Eu quero ser instrumento também na minha família, no meio dos meus amigos. Não me deixe ser alguém imprudente. Não me deixe ser alguém incoerente, chato, implicante. Porque uma das maiores reclamações de qualquer católico é que o crente acha que só ele é certo. E na maioria das vezes, eles estão com razão. Este é um texto que talvez deveria ter sido estudado muito antes. Mas são coisas que a gente só se lembra quando está próxima delas. E é um texto que vai te ajudar num crescimento, não contra Natal, mas a favor do entendimento das coisas espirituais, daquilo que Deus tem para cada um de nós. E vai te ajudar a fechar algumas brechas. Por isso eu disse, leia atentamente o texto que eu escrevi, que vai te dar diretriz de sabedoria, como você pode conviver, como você pode olhar e não se importar, e não se enfurecer, porque eu sei qual que é a verdade. Não, calma, cada um tem um passo. Deus tem um tempo para cada um. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós podemos, entre nós, como igreja, irmos ensinando uns aos outros, fundamentados na palavra do Senhor, para crescermos diante do Senhor. Então, você pode se habituar toda semana a usar o site. Nós vamos ampliando, se tem alguma ideia, porque é um instrumento abençoador para a gente estar compartilhando os estudos, as palavras, e todo esse material estará lá à sua disposição. Feche os teus olhos, irmão. Haviam pessoas que moravam em Jerusalém. Haviam pessoas que moravam na cidade que estava sem muros. E aquelas pessoas já tinham se acostumado com aquilo. Talvez alguns não gostassem, mas também não tinham o que fazer, não sabiam o que fazer, não tinham forças. Mas Deus mostrou que um homem, copeiro do rei, escravo em outra terra, porque se dispôs diante de Deus, se tornou um instrumento para fechar as brechas daquela cidade. Eu e você estamos diante do rei, e não é de um rei de uma nação estrangeira, é do nosso rei. Se o rei estrangeiro deu tudo que Neemias pedia, muito mais o meu rei vai nos dar tudo o que precisamos para subir a Jerusalém, restaurar a nossa vida, nossa cidade, fechar algumas brechas. Não é uma grande batalha espiritual, não. Algumas coisas simples. Opa, isso é brecha. Eu vou fechar. Se você deve a alguém, você tem uma brecha. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Pode ser que tenha acontecido um problema sobre você e você não teve controle sobre isso, e isso te fez dever a alguém. Mas vá até ele. Vá, ligue continuamente, diga: eu estou te devendo, me perdoa, eu entrei numa condição, numa situação, mas eu estou fechando essa brecha na minha vida. Dê satisfação, ligue: eu preciso fazer isso, eu preciso resolver isso com você, eu prometi que vou aí, eu prometi, eu preciso, eu te disse que daria, eu preciso dar uma satisfação e buscar do Senhor: Senhor, quais são as coisas que eu preciso tomar como providência para que uma dívida com alguém não seja uma brecha na minha vida? Senhor, eu tenho roubado ao Senhor. Senhor, eu tenho roubado alegria em casa. Eu sou alguém em casa que só entra de mau humor, só entra para reclamar. Eu sou alguém em casa que fala mal disso, fala mal daquilo, estou sempre amargurado. Eu sou alguém que fica sutilmente lançando uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, no meio da família, no meio dos vizinhos, no trabalho, e estou sempre fustigando alguém ali. Você viu? Você viu? Você viu? Eu sou um ladrão de coisas, de bênçãos, de alegrias, de portas, de passos. Ou talvez uma mentira. O Espírito de Deus vai nos mostrando as brechas. E pode ter certeza, irmão, eu tenho as minhas. Você tem as suas. Todos nós temos algumas brechas. A misericórdia do Senhor é infinita. E os anjos do Senhor têm se acampado ao nosso redor. Mas o Senhor nos quer vivendo muito mais do que só a misericórdia. Deus quer que sejamos uma cidade fortificada, colocada no alto do monte, como um referencial para todos os povos à volta. Olha aquela cidade, olha aquela vida. Eu quero fechar algumas brechas, Senhor. Ore ao Senhor. Se há alguma brecha que você tem o nome, a data, a idade, você tem a cor, você tem a foto, você sabe tudo dessa brecha, você sabe qual que é. O Espírito de Deus já te mostrou, alguma que talvez nem foi mencionada aqui, você sabe de uma brecha e você quer tomar uma posição diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor, Rei, e estou te pedindo: dá-me cartas, dá-me autoridade, dá-me recursos, porque eu vou subir e vou reparar este muro, eu vou fechar essa brecha, Senhor. Não me importa se virá um espírito maligno para trazer uma confusão, um desânimo, uma angústia, uma palavra, não importa se vai aparecer um sambalate, eu sei que o meu Deus me fará prosperar. Foram as palavras de Neemias, são as nossas palavras. Tem uma brecha na minha vida, a brecha na minha vida, minha esposa já falou comigo inúmeras vezes, meu marido já falou comigo inúmeras vezes, e eu faço de surdo, mas eu estou assumindo, isso é uma brecha na minha vida, e eu vou subir a esta cidade para fechar essa brecha. Se há algo assim específico na sua vida, eu peço a você para se colocar de pé, como uma declaração diante de Deus, e declarar a Ele: está fechada hoje, Senhor. Eu recebo das tuas mãos as cartas, a madeira, a autorização, o tempo, a direção, e eu estou trabalhando para fechar estas brechas. Irmão, com todo temor, eu estou dizendo a você hoje, durante o dia, eu não estava pensando em nada sobre isso, e o Senhor disse: filho, hoje à noite você vai ministrar sobre isso. É uma palavra de Deus, com certeza, para mim e para todos nós aqui. Pode ser que você esteja sentindo e convicto: foi para mim, isso foi para mim. Mas pode ter certeza, foi para todos nós. E se foi de uma forma tão pessoal para você, levante as suas mãos e declare isso ao Senhor. Estou declarando, Senhor. Eu recebo.